de um Deus tão grande como o meu. Se importar com ser pequeno como eu. Parar pra me ouvir quando estou a clamar. Tem o mundo na palma de sua mão, mas se preocupa tanto com meu coração. Vem enxugar meu pranto quando eu chorar. E ele se importar comigo, seu amor é bem maior do que eu mereço. E ele se importar comigo, apesar dos meus defeitos. Tão grande, tão forte, tão poderoso é o meu Deus. E eu pequeno, tão frágil, mas de mim nunca ele se esqueceu. Tão grande, tão forte, tão poderoso é o meu Deus. E eu pequeno, tão frágil, mas de mim nunca ele se esqueceu. Como pode um Deus tão grande como o meu se importar com ser pequeno como eu? Parar pra me ouvir quando estou a clamar. Se preocupa tanto com meu coração. Vem enxugar meu pranto quando eu chorar. E ele se importar comigo.